Quando as pessoas reencarnam aqui no planeta, elas vêm para fazer alguma coisa de bom, para ser melhores do que quando elas foram numa outra existência também encarnadas no planeta. Bom, partindo do princípio que Deus não esquece ninguém, Deus não esquece ninguém, Deus dá oportunidade a todos várias as vezes, uma infinidade de vezes. Aqui tem um exemplo que está no livro O Céu e o Inferno, mas é um exemplo bem suave, né? Que dá para a gente imaginar o que acontece com aqueles criminosos um pouco mais ferrenhos, né? Então aqui tem a pergunta: o que acontece a um criminoso no plano espiritual? Aí o capítulo 6 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno traz um relato sobre esse tema. O que aconteceu? Werger, um jovem padre, que ferindo mortalmente o arcebispo de Paris, Monsibor, é o nome do cara, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi condenado à morte e executado pelas leis dos homens. Quer dizer, ele tentou matar o arcebispo, ferindo mortalmente, quer dizer, ele matou o arcebispo de Paris. Aí ele é executado pela lei dos homens, ele é um criminoso, e ele respondeu depois algumas questões sobre a situação do criminoso no plano espiritual. Quer dizer, ele foi inquirido, ele foi evocado no plano espiritual para um trabalho de desobsessão. E lá, eles perguntam assim: sois punido pelo crime que cometestes? Se lhe perguntam, o médium que está dentro aí da sala de desobsessão, ele pergunta assim: sois punido pelo crime que cometestes? Aí ele diz ele assim: sim, lamento o que fiz e isto faz-me sofrer. Qual a vossa punição? Aí ele pergunta, né? O médium pergunta: qual a vossa punição? Aí a resposta: sou punido porque tenho consciência. Olha só, sou punido porque tenho consciência da minha falta. E para ela peço perdão a Deus. Ele tinha consciência da falta dele, que ele tinha cometido, e pedia perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar a vida, quer dizer, os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso. Porque no momento em que a gente mata alguém, em que a gente se torna um suicida ou um homicida, a gente abrevia o nosso progresso espiritual. Nós não nascemos, nós não fomos, digamos assim, nós não tivemos uma reencarnação para a oportunidade de matar alguém. Não, nós viemos aqui simplesmente para viver e para deixar com que os outros vivam melhor ainda. Adiado meu progresso, enveredando pelo caminho errado. Ele enveredou pelo caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência. Ouvir o grito da própria consciência. Quando nós escutamos a nossa própria consciência, o grito da nossa consciência, vamos escutá-lo, gente. Porque a nossa consciência, ela fala aquilo que é correto. Que me dizia não ser pelo assassino que alcançaria o meu, aqui ele fala uma palavra mais desiderata, mas seria o meu objetivo final. Que não seria, a consciência dizia para ele, que não seria o assassinato em si do arcebispo que iria levar ele ao objetivo final. Isso aí não existia, quer dizer, ele simplesmente se deixou levar pela ação instintiva da raiva e do ódio desse tal de arcebispo, bispo de Paris, que ele mesmo, a consciência dizendo para ele que ele não ia atingir seus objetivos, ele assim mesmo matou. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Está aqui, questão instintiva. Os nossos mais baixos instintos, inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as mais paixões. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar, segurar as más paixões. O que, aliás, eu não fiz. Ele não fez. Ele não conseguiu, de forma coerente, de forma razoável ou de forma racional, dominar suas paixões. E ele, o que aconteceu? Ele pegou e matou o cara. Por algum motivo. Orgulho, inveja. Naquela época lá, o padre tinha muita inveja do arcebispo, porque o arcebispo tinha inveja do bispo, porque o bispo tinha inveja do cardeal, e o cardeal tinha inveja do papa. Então, em final das contas, hoje as coisas são mais ou menos a mesma coisa. Só que, naquela época lá, se chegava a termo, realmente. Então, ele matou o arcebispo por algum motivo. Provavelmente era ciúmes, porque naquela época lá eles tinham também envolvimento com mulheres, certo? Eu já li a parte do Céu e Inferno que fala sobre isso aqui. Então, trazendo para nós aqui hoje, o que será que vai acontecer com os criminosos da nossa época, gente? Esse aqui só tinha matado um pequeno, um cara simples, né? Um arcebispo. Ele tinha matado um arcebispo só por inveja e ele pegou e... Só porque ele matou o arcebispo, porque ele cedeu suas próprias tendências instintivas, a consciência dele fazia com que ele se sentia muito mal. Jesus Cristo Senhor. Aí eu pergunto, os criminosos nossos de hoje, de não só no Brasil, mas de todo mundo, aqueles que cometem atrocidades lá na África, na Síria, aqueles grupos islâmicos, as nossas falanges de tráficos de drogas aqui do Brasil que cortam cabeças dentro da prisão, aquela falange de sem-vergonha que está lá naquele lugar lá, no Planalto, que fica roubando, a gente não pode falar nada de ninguém. Jesus Cristo, vocês já imaginaram o que vai ser o mundo espiritual para essas pessoas? Nós, não vocês, nós, eu, porque eu também não sei. Como é que vai ser o mundo espiritual, a passagem do mundo espiritual, do mundo de encarnados, para o mundo espiritual dessas pessoas que souberam que mataram, roubaram, estruparam, degolaram, tiraram a educação, o leite de crianças, tiraram a segurança pública, tiraram um monte de coisa de um povo inteiro. Vocês já imaginaram? Nós já imaginamos o que vai acontecer? Existem outros livros que dizem que essas pessoas já não têm mais condições de encarnar aqui no planeta. Eles vão esperar um outro planeta, onde não estão no mundo de provas e expiações, eles estão ainda num planeta em evolução, aonde eles vão ter que ainda descobrir o fogo. Mas como tudo é uma evolução, essas pessoas vão para lá com todo o seu conhecimento, com todas as suas raivas, com todas as suas consciências cobrando, e vai ser um modo de evolução daquele planeta. Mas isso que vai acontecer. Gostaríamos imensamente que as pessoas que vivem nesse mundo das drogas, não os drogados, porque eles são vítimas. São vítimas. Mas aqueles que vivem no tráfico de drogas, aqueles que vivem no tráfico de influência, aqueles que vivem, digamos assim, no comando de soldados de elite que são pagos para matar e fazem tudo por ordem, porque seguem ordens, aqueles que têm aqueles grupos fundamentalistas que estrupam crianças, meninas de 10, 12 anos, depois matam. Quer dizer, é uma coisa tão pesada de se falar nisso, mas se precisa falar. E aí vamos imaginar como é que essas pessoas vão ser recebidas no mundo espiritual. Que fique aqui com um propósito de reflexão e até um elogio, porque nós, graças a Deus, nós enveredamos para a senda do bem. Nós temos nossas más tendências, sim, mas nós não vamos nos comparar, não querendo ser melhor que ninguém. Mas, meu Deus do céu, vocês já imaginaram estar no lugar de uma pessoa dessas? E que eles vão morrer, eles vão desencarnar. Pode demorar 10, 12, 15, 20 anos, nunca demora isso, porque quem está envolvido nesse tipo de coisa, no máximo ele tem 5, 6 anos de vida dentro daquele lugar aí. Então imagine só como é que vai ser o mundo espiritual dessas pessoas. Obrigado.